casa. Aqui estou, porém não vim pra ficar. Eu vim somente pra dizer-te que agora o teu carinho nunca mais posso aceitar. Por muito tempo acreditei em suas mentiras, mas a verdade surge agora aos olhos meus. Fiquei sabendo tudo o que está se passando trazer o meu verdadeiro adeus. Eu neste mundo nada tem, nada sou. No coração, quem me traíste foi porque tinha certeza que novamente ganharia o meu perdão. Para humilhar-me, procuraste o meu amigo, para com ele cruelmente me enganar. Você perdeu para sempre o meu amor. Serviu de palhaço, outros palhaços ainda poderá encontrar. Quando cansares daqueles que já conhece, eu posso ainda mais alguns te apresentar. Não guardo mágoa e nem rancor de você. Da sua vida faça agora o que quiser. Sei que tem